A sua vida não tem noite, nem tem dia, e nem tem trégua a sua guerra pela paz. Ela batalha por um chão para seus filhos, por um destino para seus velhos, seus irmãos. Os olhos frios se incendeiam lentamente, e são suaves os seus gestos, sua voz, quando ela larga o seu fuzil e quase nua revira o ventre em suas danças ancestrais. Essa garota é mesmo um perigo. Não vale a pena ser seu inimigo. Cuidado com ela, bela menina. Cuidado, pois ela é palestina. Enlouquecendo de desejo o inimigo, ela se dá com tanta fúria que ele crê que tem nos braços a mulher de sua vida. Mas é a morte que ele abraça sem saber. Essa garota é mesmo um perigo. Não vale a pena ser seu inimigo. Cuidado com ela, bela menina. Cuidado, pois ela, cuidado, pois ela é cuidado, pois ela é palestina.